A paz do Senhor, irmãos, irmãs, bendito seja o nome do Senhor pela sua grandeza, majestade, soberania, eternidade. A Ele toda adoração. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, mas antes eu quero lembrar algumas coisas para você. Primeiro, eu mandei hoje. Aproveitando o feriado, mandei também o Coelete, o livro de Eclesiastes, no capítulo 8, ministrado pela missionária Vivian. Então você tem possibilidade. E lembro a você que todas as ministrações, inclusive as três de liderança desta última série, já estão postadas no blog. Tá bem? Todas as ministrações do Coelete, todas as ministrações, as primeiras ministrações de liderança dessa série estão postadas no blog. Aproveite! Nós temos aí umas 400 ministrações no blog, então não perca tempo. E agora vai mais uma para você aproveitar seu dia, que é Êxodo. O livro de Êxodo, no capítulo 35. Então não perca essa oportunidade. No blog, todo início de mês eu faço isso, e no final do mês, então você pode encontrar o livro de Gênesis com uma palavra em cada capítulo, uma devocional sobre cada capítulo, os 50 capítulos de Gênesis. Estamos quase concluindo os 40 capítulos de Êxodo. Há o livro de Levítico ministrado. Há 25 capítulos de Jeremias ministrados, que você pode encontrar, a pastora Margarete ministrou 25 capítulos de Jeremias. Há o livro de Neemias, que foi ministrado nos seus 13 capítulos, mas ele está na série de liderança também. Mas você acha facilmente no blog. Há 60 salmos que estão ministrados. Então veja bem, quanto material você pode se apropriar. Também temos o livro de Mateus, que foi inteiramente ministrado. Nós temos o livro de Lucas ministrado. Nós temos o livro de Romanos ministrado. Nós temos o livro do Apocalipse, que a missionária Vivian também ministrou completamente. Do primeiro ao último capítulo, ainda fez uma conclusão. Então, há muita coisa. Há muita palavra para você se alimentar, se nutrir espiritualmente e manter a chama acesa no altar do seu coração. Não perca essa oportunidade. Eu repito o endereço, é blog logos 7. Tudo junto. blogspot.com Blog Logos 7 é o numeral, tá bem? Você não escreve 7, S-E-T, não escreve. Você só põe o número, tá bem? Blog Logos 7 ponto blogspot.com E a última vez, blog logos, o numeral 7, ponto blogspot.com. E aí você vai encontrar já cerca de 350 a 400 ministrações. Depois precisamos somar para te dizer exatamente. Aliás, falando em soma, falamos com a missionária agora, a pastora falou com a missionária. E ela, em breve, ainda hoje ou amanhã, deve mandar como anda o número de pessoas que estão acompanhando essas ministrações, que estão seguindo, que estão ouvindo. E quero lembrar você, hoje, né, temos 1 ano e meio desse trabalho, nós três, eu, pastora Margarete e a missionária Vivian, ministramos a 14 irmãos, 14 irmãos e irmãs, né? Que colaboram financeiramente, fazendo ofertas para a nossa vida. Os três são missionários, nós vivemos só e exclusivamente disso. Entre eles, basicamente, o presidente da Galileia, a esposa dele, Toninho, da Igreja Metodista no Jardim Ângela, mas também da família da irmã Etelvina, Edivânia, irmã, Maria das Graças, também da Igreja Metodista. Então, não vou mencionar todos os nomes agora, mas são 14 irmãos e irmãs. Tá bom? E há um número que nós ainda vamos nos organizar para fazer. Quem são os intercessores periódicos, constantes, permanentes, por esse trabalho? Porque nós estamos alcançando hoje todas as regiões do Brasil. E estamos alcançando 20 nações. 20 nações da América do Sul, América Central. Aliás, América Central não. América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia. Tá bem? Então são 20 nações que estão acompanhando e eu estou orando permanentemente para o Senhor acrescentar mais uma. Que haja lá um missionário em mais uma nação que se alimente dessa palavra, ou em língua portuguesa, ou no trabalho que é feito de tradução para o inglês pela missionária, com a sinopse do texto, com a conclusão, com os pontos principais. É claro que toda essa saudação e esses detalhes e particularidades que nós falamos em relação à nossa. O nosso dia a dia aqui com vocês não é necessário traduzirmos e ela traduzir, mas todo o conteúdo está sendo traduzido e hoje nós falamos com 20 nações, sendo que a Alemanha é o primeiro país com a maior audiência, com o maior número de ouvintes, de seguidores, de leitores. Depois vem os Estados Unidos, em segundo lugar. Depois vem a Arábia, em terceiro. Os Emirados Árabes. E assim nós temos 20 nações. Então, vamos continuar desenvolvendo esse trabalho. Todo início de mês eu faço isso que estou fazendo agora. E faço no final do mês, para não ficar fazendo direto todo dia, não precisamos, não queremos, que nós temos que dar destaque à palavra do Senhor. Isso sim. Mas sempre que podemos, no início do mês, às vezes no meio do mês e uma vez no final do mês, eu divulgo para que você possa acessar. E, por favor, quero te fazer um pedido. Torne-se um intercessor permanente. Torne-se também um divulgador. Você pode passar para alguém da família que ainda não conhece a Jesus. Você pode passar para alguém, um amigo, amiga, que já conhece, mas deseja se alimentar mais e mais, além do alimento que tem na própria igreja local. Na sua denominação, quem sabe alguém da família ou amigo do trabalho que já foi seguidor, já foi um cristão, mas que abandonou há 5 anos, 10 anos, 20 anos, você pode passar o endereço e esse pode ser mais um instrumento para Deus operar, trabalhar nessas vidas, tá bem? Então eu conto com você em oração, conto com a sua divulgação e peço novamente, se você, até depois de ouvir essa palavra do Coelete e o texto de hoje que vamos falar, se você está ouvindo essa palavra e deseja contribuir, por favor, ligue para nós. Realmente é um pedido, pedido missionário. É um pedido missionário. Não ficamos fazendo campanha, nem espoliando ninguém, mas é um pedido. E pretendemos alargar muito as tendas. Além desse trabalho, nós estamos hoje realizando o trabalho aqui em Entre Folhas, o trabalho em Vargem Alegre, e cremos que em breve estaremos em outros lugares, além das igrejas, que o pastor Eronilson preside em São Paulo, no estado de São Paulo. São muitas cidades, né? São algumas cidades, podemos dizer assim. Então, primeiro, sempre contribua com a sua igreja local. Que você está ali, você é membro, você é participante, você sabe que a sua igreja tem despesas, contribua ali. Depois, certamente há projetos missionários na sua denominação, deve vir em segundo lugar. E eu recomendo que, em terceiro lugar, você faça uma oferta que não, como o Senhor propuser no seu coração. Não precisa ser de um valor elevado, irmão, irmã, mas toda oferta é proveitosa para o desenvolvimento do trabalho. Primeiro para o sustento e depois para a ampliação também do trabalho. Nós podemos fazer muito mais, não só em termos de pregação, mas em termos de tradução, em termos de produção de material, só para você saber, nós estamos nos preparando agora para iniciar. Já tem 1 ano da escola de treinamento de liderança e da faculdade de teologia também que foi aberta aqui em Minas Gerais. E agora nós vamos entrar em São Paulo também. Mas há 27 unidades da federação só no Brasil. Só no Brasil. Se você somar essas 20 nações, então há muito o que se fazer, há muito o que avançar, e nós contamos com a sua oração, contamos com a sua contribuição, mas não se faça de surdo. Ouviu, entre em contato e diga: olha, eu quero ser um contribuinte permanente, com o valor X. Você que define. E aí nós passamos o número da conta. Se for uma oferta para nós três, como missionários, pastor, a pastora ou a missionária Vivian, nós passamos o número da conta pessoal. Ah, não, eu quero ser ofertante, mas para expansão de igreja. Aí nós não vamos passar a conta pessoal. Vamos passar a conta da denominação, da igreja. Você está feliz por participar da expansão da sua igreja local, você está feliz por participar da sua denominação e quer participar de outro projeto missionário. Há um irmão querido que contribui conosco, mas ele também contribui com a missão Portas Abertas, maravilhosa. Eu recomendo, faça isso. Há muitos, se eu for falar aqui de missões, há muitas missões sérias. Tá bem? Que você pode participar, que você pode contribuir, que você pode colaborar. Então, lembre dessa ordem. Não existe um versículo bíblico que esteja estabelecendo essa ordem. É só o bom senso, tá bem? É só o bom senso, porque senão fica uma coisa meio esquisita. Você deve ofertar na sua igreja local, em primeiro lugar. Eu vou pedir para você ofertar na nossa vida e você não é ativo contribuinte da sua igreja local, é meio esquisito. Você deve participar do avanço missionário da sua igreja local. Agora, a sua igreja local pertence a uma denominação e essa denominação deve ter projetos missionários anuais de plantio de igrejas, de ação social, de ação docente, de crescimento mesmo administrativo. Então, acho que é de bom senso que você, fazendo parte dessa denominação, contribua com essa denominação. Agora, depois da sobra do que cair da mesa, nós estamos dispostos. Até os cachorrinhos comem da sobra do que cai da mesa dos filhos, disse uma mulher para Jesus. E nós nos colocamos nesta posição. Com exceção dos membros da Igreja Assembleia de Deus Galileia, nós nos colocamos nessa posição. Da sobra do que cair da mesa da sua contribuição, nós queremos ser uma bênção na vida de muitas pessoas. E estamos dispostos a ser abençoados pelo Espírito Santo, e estamos dispostos a ser cada dia mais santos e anunciar o Evangelho da Salvação, anunciar o enchimento do Espírito, ou seja, manter a chama acesa no altar. Tá bem? Todo início de mês eu gasto esse tempo para isso. Agora, hoje estamos tranquilos, porque é um texto muito, muito, muito, muito fácil. Tá bem? Então, não vamos ter problemas com o conteúdo e nem com o tempo. Muito bem. Êxodo capítulo 35. Moisés reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e anunciou-lhes: eis o que Yahvé nos mandou fazer. Durante 6 dias será feito todo o trabalho, mas o sétimo dia será para vós um dia santo, um dia de repouso completo, consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. No dia do Shabat, sábado, não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas. E Moisés continuou a transmitir para toda a comunidade dos filhos de Israel o que ouvira do Senhor. Eis que Yahvé ordenou: fazei entre vós uma coleta para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve ao Senhor como oferta ouro, prata e bronze, fios azul celeste, púrpura escarlate, carmesins, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o bálsamo, de unção e incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que forem habilidosos entre vós, venham executar tudo quanto Yahvé ordenou. O tabernáculo, com sua tenda e sua cobertura, seus ganchos, suas armações em tábuas de madeira de acácia, suas vergas, suas colunas e bases, a arca com suas varas para o transporte, o propiciatório, a tampa e o véu que a protege, A mesa também, com seus varais e todos os seus utensílios e os pães da presença. O candelabro da iluminação, com seus acessórios, suas lâmpadas e o azeite para a iluminação. O altar do incenso, com seus varais. O óleo da unção, o incenso especial aromático, a cortina divisória, a entrada do tabernáculo. O altar de holocaustos, com sua grelha de bronze, suas varas para transporte e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, as cortinas externas do átrio, que é o pátio, com suas colunas e bases e a cortina de entrada. As estacas do tabernáculo e do átrio com suas cordas. As vestimentas litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando oficiarem como sacerdotes. A prontidão do povo em contribuir. Esse é só um título, tá bem? Acrescentado em cada Bíblia, para determinados trechos. Não está no original. Isso cada editor das Bíblias e as sociedades que fazem a distribuição é que colocam esses títulos. Em geral. Em geral, o texto é corrido. Versículo 20. Então toda a comunidade dos filhos de Israel retirou-se da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração generosamente os motivou a doar, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços, bem como para as vestimentas sagradas. Todas as pessoas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos: broches, brincos, anéis, braceletes e ornamentos variados, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente dedicada perante Yahvé. Todos os que possuíam fios para tecido de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho e couros finos ou oriundos do mar, os traziam. Todos aqueles que traziam suas contribuições de prata ou de bronze, assim procediam, como entregando uma oferta de adoração. Oferta de adoração ao Senhor. E toda pessoa que tinha posse de madeira de acácia para qualquer das partes da grande obra. Da mesma forma, efetuou sua doação. As mulheres talentosas e artesãs traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: tecidos de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e muitas outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Doaram também raras especiarias e azeite puro de oliva para a iluminação, para o preparo do bálsamo da unção e para o incenso especial aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária e generosa. Preste atenção, irmão, irmã. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária e generosa a Yahvé, a saber, todo homem e mulher cujo coração os movia a doar uma oferta para a obra que Yahvé, por intermédio de Moisés, tinha ordenado que se fizesse. Anunciou, pois, Moisés aos filhos de Israel: Vede, Yahvé escolheu, convocou Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, capacitando-o plenamente com talento e habilidade artística para projetar, desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para cortar e lapidar pedras preciosas e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E o Senhor concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Aleluia! Glória a Deus! Além de tudo, o Senhor concedeu um espírito de sabedoria para a docência, para ensinar outras pessoas a também trabalhar na construção do tabernáculo. Encheu-lhes, portanto, o coração de sabedoria para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino, com fios de lã, azul celeste, roxos, vermelhos, e como tecelões, hábeis em toda espécie de trabalhos e exímios desenhistas de projetos. Aleluia, aleluia, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor pela santíssima palavra dele. A ele toda a glória. Irmãos e irmãs, preparei um pequeno resumo sobre esse capítulo que a gente já vem comentando há muitos capítulos atrás, no contexto do estabelecimento do tabernáculo, desde a ordenança de Deus para se estabelecer o tabernáculo, todo o cuidado de Deus em passar para Moisés cada detalhe de como deveria ser, cada aspecto, o tamanho, a cor, os tecidos, tudo. Deus extremamente cuidadoso com cada detalhe. Como deveria ser o pátio, como deveria ser o altar do holocausto, como deveria ser o candelabro, como deveria ser a mesa dos pães da presença, como deveria ser a arca, os querubins sobre a arca. Tudo, tudo, tudo. Então nós estamos falando sobre isso há vários capítulos. E esse é um outro momento onde nós vemos esse relato com um destaque fundamental. Tirando tudo aquilo que a gente já verificou, o que nós percebemos, na verdade, é a questão de ofertar ao Senhor. Veja, em todas as ministrações, eu digo a você, não se deixe enganar por grupos e por pessoas astutas que com a sua astúcia induzem ao erro, como diz Efésios, capítulo 4. Não se deixe enganar. Quando se fala de ofertar ao Senhor, não é só oferta financeira. O melhor da nossa oferta ao Senhor não é isso, não. O melhor da nossa oferta ao Senhor é o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se converter, entregar a Ele a nossa vida. Dizia isso ontem ainda. E como fruto desse novo nascimento, ganhar uma nova visão, ganhar uma nova perspectiva. Isso tudo é oferta. Uma nova perspectiva de vida, um novo modo de agir, de pensar e de agir. Um modo santificado de pensar e agir. E, ainda no que diz respeito ao novo nascimento, declarar Jesus como Senhor, colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Essa é a oferta que agrada verdadeiramente a Deus. Como extensão dessa obra da conversão, nós mencionamos ontem, 2 dias já mencionamos isso, que também agrada profundamente o coração de Deus que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E sendo cheios do Espírito Santo, nós somos cheios de poder. Nós somos cheios do poder de Deus, da unção de Deus, da graça de Deus. E esse poder de Deus, e da unção e da graça, vem acompanhado também do fruto do Espírito Santo e vem acompanhado dos dons do Espírito Santo. Aleluia. Então temos falado constantemente, por isso estamos assim muito tranquilos. Eu estou muito tranquilo em falar agora sobre essa questão da oferta, porque em todo o tempo, praticamente nas 400 devocionais, a repetição, houve uma repetição dessa verdade. O que mais agrada ao coração de Deus é a sua conversão, é o seu novo nascimento, é a sua santificação, é a sua dedicação, é a sua disponibilidade, é o enchimento do Espírito Santo, é o fruto do Espírito, é a utilização dos dons do Espírito para a obra. Então, estamos totalmente à vontade. Só que diferentemente de alguns que pelo fato de hoje nós temos o exagero de algumas comunidades que ficam falando só disso, só de dinheiro, só de oferta, e tudo é motivo para uma campanha específica que acaba desembocando em oferta, diferentemente de alguns que olham para isso e aí ficam na retranca, ou seja, ficam com medo de trabalhar a questão, eu não tenho medo nenhum. E nenhum de nós aqui tem medo nenhum. Por quê? Porque é palavra do Senhor. Também é uma expressão de adoração, como o próprio texto diz. É uma expressão da nossa adoração, é uma expressão do nosso louvor. É uma expressão da nossa dedicação ao Senhor. E então vamos tratar dessa questão em particular. Vamos ver? Tanto o sábado, que foi estabelecido lá no deserto, para os judeus, você conhece todo o contexto, e as ofertas para o tabernáculo. A primeira perícope, a primeira parte, irmão, irmã, se porventura estiver começando alguém agora, ainda vou esperar a estatística para depois poder saber se nós estamos com novas pessoas. A primeira perícope do capítulo, primeira parte, geralmente subdividida por títulos na sua Bíblia, é o mandamento para guardar o sábado, conforme o capítulo 31. Do versículo 12 a 18. Mais adiante, eu vou fazer um comentário sobre isso para que a gente reforce a ideia do que significa essa guarda, já que Jesus é o Senhor do sábado, para que isso não gere nenhum tipo de fanatismo, de nenhum tipo de exagero com relação a essa questão. Que nós observemos o princípio, mas sem nenhum tipo de procedimento que desagrada a Deus. Tanto que muitos judaizantes no período de Jesus não queriam que ele curasse só porque era sábado. Então, para evitar isso, eu vou mais adiante ler uma nota e fazer esse comentário para você. Bem, a segunda palavra do Senhor foi para que o povo voluntariamente, quando o nosso coração fica cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo enche o nosso coração, nós temos o desejo de tudo aquilo que eu falei, por extensão do novo nascimento e do enchimento do Espírito, o nosso coração se sente com desejo voluntário e generoso de ofertar ao Senhor, de trazer oferta em abundância para o Senhor e o melhor para o Senhor. E essa é uma questão estranha, porque só esses agrupamentos, às vezes, trabalham essa questão. Os outros não. Não podemos agir assim, não. Isso não está correto. Porque a oferta, como diz o texto, é parte da adoração, como eu disse, é parte do louvor, como disse, é parte da sua dedicação, com a qual você faz parte da grande comissão de Jesus. A segunda palavra do Senhor foi para que o povo voluntariamente, segundo a disposição do coração, trouxesse oferta para o tabernáculo. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo encha tanto o seu coração, mas encha tanto o seu coração que você se sinta voluntariamente motivado a dar o melhor para Deus nessa questão particular que se chama oferta. Oferta voluntária ao Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo motive a cada irmão e irmã para que haja conversão nessa área também. E você não procure a menor nota que está na sua carteira ou na bolsa, ou a menor moeda, mas você procure o melhor, já se prepare para o melhor. E leve o melhor, mas com prazer. Uma ação voluntária, segundo a disposição do seu coração. Porque se há um momento de oferta e o seu coração não está disposto a isso, você oferta, mas isso não é agradável a Deus. Você oferta porque é parte da ordem do culto de cada igreja que nos ouve, mas seu coração não está motivado naquilo. É preciso que todos nós estejamos muito motivados para com a missão. E muito motivados para com a missão, nos oferecemos voluntariamente para ofertar, segundo a disposição do coração que o Espírito Santo tem revestido, de trazer a oferta para o tabernáculo, ou seja, trazer a oferta para o Senhor. Tabernáculo é habitação e hoje a habitação do Espírito Santo somos nós mesmos. Ah, então vou trazer oferta para mim mesmo? Não, querido. Aqui diz respeito ao momento em que você consagra a Yahvé. E você consagra para a obra dele. No caso do deserto, eles estavam construindo uma tenda. Muitas vezes, a sua igreja local está em processo de construção. Você vai trazer uma oferta generosa para ajudar na construção. A sua denominação pode ter um projeto de plantio de igrejas em outros lugares, a sua denominação, não a que eu pertenço, a sua. E você, sabendo disso, então faz parte da grande campanha para uma oferta a fim de que sejam plantadas mais igrejas em outras cidades, em outros lugares, e missionários sejam cobertos da sua denominação para que a obra avance. Assim como eles estavam erguendo o tabernáculo. Vai chegar na nossa vida? Já chegou. Deus já fez a oferta melhor que podia ser feita. A melhor oferta veio do próprio Deus, que enviou seu filho para fazer das nós, primeiro, para se fazer tabernáculo entre nós. Emanuel, Deus conosco. Ele construiu o tabernáculo entre nós através da pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E ele já deu o melhor. Ele deu o seu próprio filho. E depois, ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Então, tudo que diz respeito a você, Deus tem dado para mim e para você o melhor. Deus se manifestou através do Pai na Sagrada Escritura. Deus se manifestou desde a criação através do Pai, através do Filho, através do Espírito Santo, providenciando tudo para que nós tenhamos vida plena, abundante e eterna. Aleluia! Deus trabalha com esse conceito. Eu vou dar o meu melhor para eles. Porque tudo que Deus faz é assim, é bom. É perfeito. Deus dá o melhor. Então, para nós já estamos contemplados agora. Chegou a hora de nós também nos motivarmos a contemplar outras ações missionárias que visem a pregação do Evangelho. No campo estritamente missionário mesmo. Ah, eu vou investir nesse projeto porque aqui há pregação do Evangelho. Mas também você pode ofertar num tipo de trabalho que é ação docente. Olha, é para formação de liderança. Eu fiquei sabendo que tal missão trabalha muito com a formação. O tal obreiro trabalha muito, ou obreira, ou o agrupamento trabalha muito com a formação de lideranças. Temos no Brasil muitos desses. Formação de líderes. Pode ser a motivação clara e evidente e necessária. De trazer o melhor da sua oferta, porque uma parte disso será destinada para suprir a ausência de alimento ou suprir as necessidades dos próprios irmãos da igreja que estão passando por dificuldades financeiras. Então, para ação social no campo mais assistencialista, ou seja, prestar assistência. Não a social, ação social no sentido de inserção na sociedade para transformá-la, para modificá-la. Isso é o projeto inteiro. Todo projeto visa isso, ser sal da terra e luz do mundo. Mas você pode trazer voluntariamente com o objetivo de que a igreja, tendo um recurso abençoado, os administradores possam separar uma porção para a evangelização, uma porção para a formação de líderes e pastor e diáconos, presbíteros, pastores e pastoras, missionários, missionárias, e possa também fazer o trabalho assistencial. Porque ação social tem duas vertentes. Uma é a questão assistencial, é o suprimento da necessidade urgente. Diria o Betinho, quem tem fome tem pressa, precisa comer hoje. Não dá para ficar esperando reformas estruturais. Mas a ação social também tem uma segunda dimensão, mais profunda, que é a ação da igreja. O seu testemunho, a sua palavra profética, no sentido de se inserir na sociedade como sal da terra e luz do mundo, até ajudando em projetos que visem reformas estruturais, a fim de que a gente não precise mais ficar fazendo assistencialismo. Tá bem? Então, olha quanta coisa você pode fazer, quanto você pode ajudar com a sua oferta. Pastor, mas eu tenho só R$ 3, tá ótimo, irmão. Eu tenho 30, tá ótimo. Eu tenho 300, tá ótimo. Irmão, eu não quero ficar dando valor aqui porque não convém, não gosto disso, mas quero dizer, trazer voluntariamente o seu melhor. Segundo a disposição do seu coração, segundo aquilo que o Espírito Santo está motivando você, e se o Espírito Santo não está conseguindo mobilizar você, motivar você, é bom parar para fazer autoavaliação, porque tem alguma coisa errada. O seu processo de santificação estancou, deu uma paralisada, a chama está apagando, tanto que você não se sente motivado a isso. Às vezes não se sente motivado a ir à casa do Senhor, às vezes não se sente motivado nem a ir, quanto menos a ofertar. Significa que você está se distanciando do projeto de Deus, do povo de Deus e do projeto de Deus. Nós estamos aqui para realizar um projeto, em suma, para ir por todo o mundo, indo, nós vamos indo por todo o mundo e nós vamos fazendo discípulos, aprendizes de Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando, agora entra tudo, ensinando tudo aquilo que ele nos ensinou. Ora, o que que ele nos ensinou? Tudo. O tudo que ele nos ensinou é o tudo, contempla todas as áreas. A área missionária, a área docente, a área social, nos seus dois, nas suas duas vertentes. E a área administrativa, a igreja precisa estar saudável, no campo financeiro para que ela possa atender a essas demandas. E você, como irmão em Cristo, irmã, como cristão, você deseja que a igreja esteja saudável nesse aspecto, mas não saudável para que fique só acumulando. Aí ela está contrariando a vontade de Deus, mas para que ela possa fazer aquilo que deve ser feito, segundo aquilo que Jesus ensinou. Ou seja, cumprir a grande comissão. A terceira parte diz respeito aos utensílios do tabernáculo. Os homens hábeis, as mulheres hábeis, o texto diz. O texto, lá do Antigo Testamento, no deserto, já aponta para a linguagem inclusiva, falando de homens e mulheres. Ainda estamos numa sociedade patriarcal, extremamente machista, mas que em alguns momentos você já vê sinalizando a ação, como nesse capítulo, de homens, mulheres. E ainda hoje há pessoas que relutam com relação a essa questão. Precisariam voltar uns 5 mil anos, ouvir a voz de Deus e tomar uma postura mais adequada. Os homens hábeis, as mulheres hábeis, deveriam vir para fazer tudo segundo o Senhor ordenou. Deveriam construir o tabernáculo com sua tenda, sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas, as suas bases. Ô, glória! A arca e seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição. Oh, aleluia! O candelabro, que é a menorá, né? O candelabro da iluminação, e os seus utensílios, as suas lâmpadas, e o azeite para a iluminação, o altar do incenso, nos lembra, o altar do incenso nos lembra diretamente de oração, de adoração, de vida que agrada a Deus, incenso agradável. O altar do incenso, seus varais, o óleo da unção, própria tipificação da unção do Espírito Santo, o incenso aromático, como mencionei, o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, a sua grelha de bronze. Para o momento lá do Holocausto, que era feito, infelizmente naquele momento ainda era assim, era sacrificial com os animaizinhos, até que veio Jesus e fez um sacrifício único e suficiente, a fim de que não haja mais necessidade de nenhum sacrifício. Ah, pastor, mas Jesus falou para a gente renunciar à nossa vida, tomar nossa cruz e segui-lo, isso não é sacrifício. A ideia sacrificial, substitutiva, ficou lá, no, né, antes de Jesus voltar. Perdão, antes de Jesus vir. Quando Jesus veio, ele faz o sacrifício único, olha, sacrifício único e suficiente. Se é único e suficiente para expiação de todo o pecado, logo não temos mais necessidade de ninguém ser sacrificado, nem nenhum animal ser sacrificado. Mas naquela época havia isso. Portanto, nosso envolvimento missionário não pode ser visto como uma questão sacrificial, e sim como uma questão prazerosa, motivada pelo poder do Espírito Santo em nós, que nos mobiliza, nos empurra, nos motiva para frente. Voltando ao altar do Holocausto, a sua grelha de bronze, os seus varais, todos os seus utensílios. Olha quanto cuidado! A bacia e o seu suporte para lavar, as mãos dos sacerdotes, as cortinas do átrio, quanto zelo, as medidas que Deus deu para cada cortina, as cores que Deus determinou que deveriam ser feitas, que coisa linda! As cortinas do átrio e suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo para dar sustentação. As estacas do átrio e suas cordas para dar sustentação, as vestes do ministério para a ministração no santuário, para os sacerdotes, as vestes santas do sumo sacerdote Arão e as vestes dos seus filhos, que eram sacerdotes, e dos levitas, para oficiarem como sacerdotes no tabernáculo. Aleluia, irmãos. E cada um desses pontos representa um aspecto do ministério, da vida e da obra de Jesus Cristo e do Espírito Santo na igreja. Cada um deles. Eu volto a recomendar. Faça conferências, faça campanhas na sua igreja. Eu vou fazer aqui, se o Senhor nos permitir, em breve, uma campanha, quem sabe no início do ano, né? Uma campanha para detalhar essa questão e contextualizar o seu significado para hoje. O quarto ponto em destaque do capítulo é que todo aquele que teve o seu coração disposto para a construção do tabernáculo, todo aquele que teve o seu coração disposto, trouxe o que possuía e o que era necessário. E não traziam qualquer coisa, não. Traziam o melhor. Eu aprendi com os meus pais um exemplo simples. Todo mundo aprendia na minha geração, todo mundo. Não tem exceção, acho, para essa regra. Vamos dizer que haja uma ou outra exceção, só por princípio lógico de raciocínio, né? Toda regra pressupõe a possibilidade de uma exceção, só por isso. Mas quase a totalidade de todas as pessoas aprendiam que para ir à casa do Senhor era a melhor roupa, era o melhor sapato, era a melhor meia, era a melhor calça, era a melhor camisa. Às vezes o melhor vinha do bazar da nossa igreja. Às vezes era herdado do meu irmão mais velho, que estava a roupa ótima, intacta, e aí eu herdava. Mas era o melhor. Sempre o melhor para Deus. E nós temos que ter essa postura, sempre o melhor para Deus. Que tristeza ao ver hoje as pessoas entrando e saindo da igreja de modo assim, com um pouco de falta de zelo, de temor, de tremor, um pouco relaxadamente. Tomara que o Senhor faça vocês. Imagino que nós vamos chegar a 4 mil. Vamos esperar a estatística. Vocês, 4 mil irmãos e irmãs que nos acompanham quase que diariamente, alguns diariamente, outros quando podem, retomem essa ideia. O melhor para Deus, até no vestuário, não para se mostrá-la. Mas é para o Senhor. Para ir à casa do Senhor é o melhor. E foi assim que se realizou a construção do tabernáculo, irmãos e irmãs. Tanto homens como mulheres do povo de Israel contribuíram com as suas habilidades e foram habilitados pelo Espírito do Senhor em áreas diferenciadas e colaboraram na construção de cada aspecto rigorosamente detalhado pelo Senhor. Os líderes também trouxeram oferta. Não adianta ficar chamando o povo para trazer o melhor. Meus irmãos, por enquanto, na nossa comunidade aqui, por enquanto, né? O primeiro ano. Basicamente, é a sede nacional nossa que mantém, e nós, pastores, mesmo vivendo de oferta, que cobrimos as necessidades quando ainda estamos compondo a igreja, estão chegando, está começando o trabalho. Os líderes têm que começar, os líderes têm que dar o exemplo. Tanto os líderes como o povo. Para não falar de nós, eu, pastor Jessé, pastora Margarete, para não falar de nós mesmos e outros líderes da igreja, vamos falar lá da sede, que ao estabelecer o trabalho, fez o melhor para compra de equipamentos musicais dentro do melhor que era possível para eles. Abriram mão até de uma construção, interrompeu, olha que interessante, interrompeu a construção da sede nacional para fazer característica bem. Agora falo com pedindo licença a todos vocês, irmãos e irmãs de outras comunidades, mas bem característica assembleiana, com duas características fundamentais: oração e expansão missionária. Oração e missão. Não é o grande legado dos pentecostais históricos, um arcabouço teológico, né? Não é esse o grande legado deles. O grande legado, e agora meu também já quase 5 anos, mês que vem completo 5 anos, a grande característica é oração e missão. Eles interromperam a construção da sede para investir nesse campo missionário. Aí deu fruto, abrimos em Vargem Alegre, na cidade ao lado, e interromperam de novo. Quer dizer, não dá para avançar na construção, eles não têm ainda recursos para tanto, como igreja já com 100 anos, 200, 300, 400, 500, como a luterana. Dá uma interrompida. Você tem que fazer escolhas. E eles escolheram a missão. Então, os líderes têm que dar exemplo. E os líderes dando exemplo, isso motiva o povo também a dar o seu melhor. Que em nome de Jesus, essa tarde, junto com o Coelete, junto com o Eclesiastes, você seja motivado a entregar o melhor para Deus. O melhor para Deus, o melhor dentro de tudo que temos falado sobre a sua vida, mas hoje eu quero destacar o melhor das questões materiais que Deus colocou na sua mão, que Deus emprestou para você, porque tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, to damos. Essa doxologia entoada nas igrejas históricas, é na verdade um texto bíblico. Então, só para você saber, tudo vem de Deus, toda bênção material que você tem na mão, ela veio de Deus. E do que é de Deus, você entrega para Deus de novo. Os líderes e o povo. Aleluia. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza absoluta que Deus está fazendo um rebuliço agora. E vai haver gente motivada na sua igreja local para ofertar mais e melhor. Segundo a denominação de cada um. E vai ofertar em projetos missionários das denominações que estão ouvindo nesse momento. E que poderão vir ouvir. Que poderão ouvir futuramente, perdão, pela construção aqui da frase. Poderão ouvir e ofertar o melhor. Ouvirão e se doarão. E doarão o melhor do que Deus emprestou materialmente e que está na sua mão. E como mordomo, você pega o empréstimo que Deus te fez e entrega de volta a ele, aleluia. Ô, glória. E isso vai acontecer também com missionários. Eu profetizo em nome de Jesus, irmãos, um ano e meio, 14 mantenedores é muito pouco, até para esta obra, que é a menor de todas as obras do mundo, por definição. Porque eu sou o pior de todos os cristãos do mundo. Sendo eu o pior do mundo, todo na minha geração, essa só pode ser uma das piores obras. Mesmo assim, até na pior obra, na mais retardatária, eu tenho certeza que Deus vai tocar em corações. E nós vamos sair de 14 para 15, para 16, para 17, para 18, para 19, para 20, quem sabe para 28. Em breve. Em nome de Jesus. Estou declarando isso pela fé. Para que não haja falta na casa do Senhor. Nem para os obreiros do Senhor e nem para a casa do Senhor. No primeiro momento, irmãos, nos capítulos anteriores, nós observávamos o detalhamento de como se deveria fazer o tabernáculo, de como deveria ser feito, construído o tabernáculo. Nesse momento, nesse capítulo 35, nós vemos a hora da doação. Doação, traduzindo oferta para construção, oferta para a igreja. Naquele momento era o tabernáculo de Israel. Muito bem, tem um contexto dentro do povo de Israel para a construção do tabernáculo de Israel. Ponto. Agora, para nós, primeiro, Deus está dando o melhor dele através do seu novo nascimento e do enchimento do Espírito Santo e novas unções que ele vai derramando sobre a sua vida. Aleluia. Em resposta a isso, você vai dar o seu melhor para ele em termos de vida plena, vida santa, vida abundante, se preparando para a vida eterna, vida em santidade, e hoje você vai dizer: Ah, o Senhor me tocou nessa questão, e agora eu também vou ofertar o melhor, não só em vida plena, abundante, santa, me preparando para a vida eterna, mas eu vou dar o melhor no campo material. Vou converter o meu bolso para realização da obra missionária mesmo. Eu vou escolher. Na sua igreja local não tem o que escolher, né? É a sua igreja local. Os projetos da sua denominação não tem o que escolher, já estão lá, né? Eu lembro, da minha igreja mãe, tinha projetos anuais, ainda deve ter, imagino. Projetos anuais de expansão lá para o Nordeste, para o Norte. Eles devem ter ainda. Faz só poucos anos. Então, aí não tem o que escolher. Aí você vai participar alegremente. E depois disso, o que sobrar e cair da mesa, você vai escolher projetos. Eu vou sugerir Portas Abertas, vou sugerir Jocum, vou sugerir Cristo é a Resposta. Eu não sei se eles estão ainda trabalhando, mas devem estar. Nós evangelizarmos, eu fiz parte um tempo desse projeto de evangelização na Praça da República, na Praça da Sé, em São Paulo. É um projeto missionário de evangelização ali no centro da cidade de São Paulo. Deve haver esse projeto ainda em São Paulo, mas se você for ver em Belo Horizonte, deve haver muitos, em Porto Alegre, em cada cidade do país, em cada capital do país, em cada estado, você vai escolher e vai ofertar. E olha o que eu estou dizendo: a pior de todas as obras, por causa do pior de todos os cristãos, ainda vai cair pão da mesa para esta obra missionária aqui, desse blog Logo 7 da Faculdade de Teologia, Logo 7, pertencente a esse grande projeto de evangelização. Ah, mas é grande, pode ser o pior, mas está crescendo dia a dia. É pior em qualidade, porque o líder é o pior. E o líder sou eu. Então eu sei que eu sou o pior. Eu tenho clareza disso. Já era para eu estar num grau de santificação. Isso não tem nada a ver com masoquismo, viu, irmão? Isso não tem nada a ver com baixa estima. Nada. É que, tendo nascido num lar evangélico, era para eu estar num nível de santidade, num grau de amizade com Deus infinitamente melhor e maior. Por causa disso, eu posso lhes afirmar isso. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que vão cair migalhas da mesa. E nós, os últimos da fila das missões, os mais retardatários, vai sobrar para nós também a bênção do Senhor, porque Deus cuida desde o primeiro, dos melhores, até os mais retardatários, para que eles possam ir se convertendo, se santificando e a cada dia se apresentando em mais santidade. Para finalizar, a quinta parte trata da convocação de Bezalel e Aholiabe para ajudá-lo na coordenação e execução da obra. Aleluia. Deus convoca irmãos e irmãs e levanta para realização de diferentes ministérios. Há dons e há ministérios. Deus concede os dons e Deus comissiona para ministérios. Ou na sua igreja, departamentos. Ou na sua igreja, áreas. Pode ter outros nomes. Mas o princípio é esse. Deus capacita homens e mulheres e comissiona homens e mulheres para realizar aquilo que lhe agrada. Aplicando em nossas vidas, em primeiro lugar, guardemos o sábado ao Senhor, porque é o quarto mandamento, assim como os outros nove devem ser observados, recebido pela fé e separado para o descanso solene ao Senhor Jesus. Em segundo lugar, ofertemos o melhor para o Senhor e, particularmente, investamos o máximo, o máximo, o máximo na santificação do nosso ser, que hoje é o tabernáculo do Espírito Santo. Invista na sua vida, invista o máximo. Deus está investindo o máximo, invista o máximo também na sua vida, no seu processo de santificação, através dos meios de graça, da leitura bíblica, da oração, né? De todo o processo da santificação do teu ser, que é hoje o tabernáculo do Espírito Santo. Em terceiro lugar, cuidemos de fazer de nossas vidas exatamente o que Deus mandou. Aí não seremos mais os retardatários. Quando nós fizermos exatamente o que Deus mandou, atingiremos, a amizade com Deus, seremos servos inúteis, porque fizemos tudo o que ele mandou. Enquanto não fizermos tudo o que ele mandou, somos aspirantes a servos inúteis. Porque o servo inútil é aquele que faz tudo o que foi mandado. Não tem nada de útil nele. Foi mandado fazer e foi lá e fez. É obediente, sim, mas era obrigação dele. Então é servo inútil. Não foi além do que se pediu. Mas eu creio que nós vamos cuidar de fazer de nossas vidas mais do que foi pedido até por Deus, mas dentro do propósito que Deus mandou, e cada detalhe é como um utensílio e deve ser santificado em nossas vidas. Cada área das nossas vidas é como um utensílio do tabernáculo e deve ser santificado. Cada aspecto da sua vida é como um utensílio e deve ser santificado para que você vá além e supere a condição de aspirante a servo inútil, supere a condição de servo inútil e seja um amigo de Deus. Em quarto lugar, sejamos prontos a devolver a Deus o melhor, com o coração cheio de disposição e gratidão. Irmão, se você está sendo cheio do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que agora o Espírito Santo está fazendo um rebuliço e você vai dizer assim: eu vou dar mais. Eu vou dar, não. Uma coisa é o verbo dar, outra coisa é devolver. Então, eu vou devolver mais. Sejamos prontos a devolver mais para o Senhor. Ele deu o melhor. Ele emprestou para nós o melhor. Ora, se Deus emprestou o melhor para nós e nós somos imitadores de Deus, como filhos amados, e seguimos a Jesus, e somos aprendizes de Jesus, discípulos de Jesus, devolvamos a Deus o melhor, com o coração, cheio de alegria, de disposição e gratidão. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não devolva qualquer coisa. Para Deus não serve qualquer coisa. Não devolva uma coisinha. Não devolva um pouquinho. Não devolva um melhor. Deus está falando conosco. Deus está falando comigo em primeiro lugar e com você. Temos que devolver o melhor para ele. Em termos de tudo. Tempo, dons, disponibilidade, ministérios, tudo, bens materiais, devolva o melhor. Você tinha um projeto? Bem, agora você vai, depois dessa palavra, não, eu vou além, porque eu não estou indo além por causa do meu pastor, da minha pastora, na minha igreja. Tem gente aqui da Bola de Neve, tem gente batista, tem gente presbiteriano, tem gente metodista, tem gente assembleiano. Bom, são muitas igrejas. Então, não é pelo pastor e pela pastora tão somente. Claro que você deve ter carinho, amor, respeito. Não é só pelos irmãos, não. É por causa do seu relacionamento com Deus. Deus está dizendo a você: eu quero que você, meu filho, minha filha, devolva para mim da mesma maneira como eu entreguei para você. Eu entreguei o melhor, devolva para melhor, e isso vai fazer de você o meu amigo. E para o meu amigo eu me revelo. E para o meu amigo eu manifesto a minha glória. E para o meu amigo, ah, as portas estão abertas. Sejamos prontos, em nome de Jesus, em quarto lugar, a devolver o melhor para Deus, com o coração cheio de disposição e com gratidão, não de cara feia. Expulsa esse espírito da cara feia. Expulsa isso. Da cara amarrada, como diria Maria Rita, cantora popular, tá? Expulsa esse espírito da cara feia e da cara amarrada. Vamos lá. Todo mundo, toda a igreja, em quinto lugar, assim como Bezalel e Aholiabe, prontifiquemo-nos a trabalhar na construção da morada de Deus em muitos corações, como o tabernáculo do Espírito Santo. Na verdade, o que é o carro-chefe do nosso trabalho é a construção de tabernáculos em cada vida humana. Falando de outra forma, que cada habitante da nossa cidade se transforme na morada de Deus, na morada do Espírito, que cada habitante seja convertido a Jesus como Senhor e Salvador. E cada habitante da cidade e do estado, do país e das nações seja convertido. E uma vez convertido, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ele se torne o tabernáculo do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ô, glória! Leio duas notas. Só para você saber do sábado, tá bem? E para evitar qualquer postura exagerada. Lembrança forte a um povo de coração duro quanto a dedicarem pelo menos um dia de suas vidas ao Shabat, ao sábado do Senhor. É isso. Em vez de manter um coração duro, separa um dia de dedicação ao Senhor. Ou seja, não é um dia para não fazer absolutamente nada. Aqui que os judaizantes erraram. Não é um dia para não fazer absolutamente nada. Nem um dia para esbanjar bebida, comida, prazeres mundanos, mas um tempo em que as prioridades da vida são realinhadas e Deus é lembrado como o nosso primeiro amor. Isso é sábado. Deixando todo o esforço que fazemos para ganhar o pão em segundo plano. Você pensa nisso durante 6 dias, mas tem um dia que você não pensa nisso. Você pode até trabalhar, porque você, eu já falei, há muitos profissionais que têm que trabalhar em muitas áreas. Você pode até trabalhar, mas o seu foco interno do coração, já que você é escalado, não pode parar, trabalha na área de saúde, trabalha como motorista, não pode parar, farmácias não podem fechar, senão, né, o povo fica sem atendimento. Bom, tem outras áreas que vocês devem estar lembrando, deixando todo o esforço que fazemos para ganhar o pão em segundo plano. Você até está em atividade, porque Jesus tinha atividade, curava enfermos, mas o foco dele era o quê? Curar o enfermo, sarar vidas. Então, é isso o sábado. Os mortos espirituais são idólatras. Os mortos espirituais são idólatras. Eles colocam o Deus dinheiro em primeiro lugar e lhe oferecem suas ofertas em consumo, em prazeres desenfreados ou em avareza, né? Tio Patinhas, né? Em avareza, em egoísmo e a capacidade humana em lugar do sacrifício de louvor. É o único que sobrou, sacrifício de louvor, ou seja, não é nem sacrifício, é prazer. Louvor é prazer, satisfação, né? Louvor ao nosso Salvador e Remidor. Capacidade humana é colocada no lugar do sacrifício Salvador e Remidor de Cristo. Ou seja, nós tiramos Cristo do primeiro lugar e colocamos a capacidade humana, o foco na nossa própria vida, o foco no ganha-pão. Esse não é o foco de um dia da semana chamado sábado, Shabat. Só isso. Não é para você se tornar um legalista, transformar em 500 regras, definir quantos passos pode dar, quantos não pode, se pode ir até o Monte das Oliveiras e depois do Monte das Oliveiras não pode mais, se pode curar ou se não pode curar. Esqueça essa ideia. E pense que é uma lembrança forte, um dia de consagração ao Senhor. E de realinhar toda a nossa vida e toda a prioridade da nossa vida, colocando Deus em primeiro lugar e as outras coisas nos serão acrescentadas. Segunda nota da BKJA, essa foi a primeira. Segunda, só a oferta entregue de acordo com o propósito de um coração convertido sinceramente a Deus e, portanto, generosamente alegre, amoroso, agrada ao Senhor. Se você vai fazer a oferta, mas seu coração está triste, então não vai agradar a Deus. Se não vai ser um ato de amor por um projeto ou por alguém, um missionário, uma missionária, um pastor, uma pastora, se não vai ser por um ato de amor, ah, não vai agradar a Deus. Para agradar a Deus tem que ser, portanto, generosamente alegre e amoroso. Essa disposição de boa vontade que deve acompanhar todo o serviço que fazemos para Deus é uma das grandes colunas do caráter do homem e da mulher de Deus. Salmo 51, versículo 12. O povo de Israel havia partido para o deserto repleto de dádivas, de presentes que os próprios egípcios lhes haviam oferecido para eles irem embora. Some daqui! E aí eles deram ouro, prata, tudo. Diante dos milagres e sinais e prodígios operados por Deus, eles saíram com a mão cheia. E agora são chamados a consagrar tudo ao tabernáculo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você é chamado hoje, você é chamada hoje para consagrar tudo, tudo, tudo, tudo, generosa e amorosamente ao Rei de toda a glória. E Eu realmente declaro e profetizo. Eu ministro sobre a sua vida um espírito de amor à obra de Deus e aos obreiros de Deus, obreiros e obreiras. E ministro sobre você um amor que faça você devolver liberalmente. E a partir de hoje, desse dia, exatamente desse dia, mesmo que nas nações eles venham a ouvir daqui a alguns dias, mas a partir de hoje, está liberado sobre esse grupo um espírito de generosidade e vocês vão além do que têm ido. Mas vocês vão com um coração amoroso e generoso para agradar o amigo de vocês, o nosso amigo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E vão separar um dia. Irmãos, cuidado, hein? Cuidado para não dizer depois, quando chegar diante do Senhor, ninguém me avisou. Eu estou avisando. 6 dias. Claro que a gente vai à igreja também, a gente ora também, a gente lê a Bíblia também, mas você está envolvido com as questões do cotidiano, com o seu estudo, com o seu trabalho, né? Mas o Senhor pede um dia de absoluta consagração a Ele. Todos que puderem, parem. E todos que não puderem, mesmo em meio à sua escala ou obrigatoriedade, eu penso num motorista de ônibus numa capital, ou um motorista de táxi aqui na nossa cidade. Não dá para parar. Se precisar alguém ir para o hospital, ele não pode parar. Há algumas profissões, é diferente o Estado de Israel naquele momento, no deserto, e todo. Dirigido por Deus, através de Moisés, concentrado ali no acampamento. Isso é uma coisa. Outra coisa é a sociedade contemporânea, com 8 bilhões de habitantes, praticamente, e toda uma complexidade. Então, algumas atividades serão necessárias. Necessariamente realizadas. Todos que puderem, repito, parem. É Shabat. Agora, todos que não puderem, ninguém fique com culpa, não. Jesus curou o enfermo, Jesus colheu espiga, Jesus é Senhor do sábado. Agora, só um detalhezinho: se ele é Senhor do sábado, eu pergunto a você, para aqueles que dizem que foi abolido, como que o Senhor do sábado iria abolir aquilo que ele declara, que ele se declara como Senhor? Ele se declara como nosso Senhor e está nos abolindo como humanidade? Ele declara como Senhor do universo e está fazendo o universo desaparecer? Assim, ele está estalando o dedo para desaparecer em todas as galáxias e todos os planetas e todas as coisas? Não, o que está sendo destruído. Está sendo destruído por obra humana aqui no planeta. Aquilo que Deus realizou, criou, e aquilo que ele, daquilo que ele é Senhor, ele não vai revogar, meu querido, minha querida. Ele não vai revogar, porque ele é Senhor sobre isso. E o fato dele ser Senhor faz com que ele seja o um modelo de como nós devemos viver e agir nesse descanso que Deus estabelece. O paradigma, o modelo, não são os judeus da época de Jesus, nem são outros agrupamentos. Quem é o modelo? O modelo é Jesus, que é o Senhor do sábado. Mas como Senhor, ele não vai revogar aquilo que ele é Senhor. Ele vai colocar em ordem. E o sábado, então, é um momento, um tempo, um dia, onde nós colocamos ele totalmente em primeiro lugar, consagramos nossa vida totalmente a ele, inclusive o descanso, o regozijo, o refrigério, sabe? Tudo para ele. Ah, mas tudo para ele é todo dia. Sim, querido. Sim, aleluia. Que bom que você pode fazer isso. Você pode parar todo dia para fazer isso. Mas os outros bilhões que não podem vão parar um momento. Um dia. Como Deus. Deus trabalhou 6 dias, no sétimo ele se regozijou, ele descansou. Então você vai trabalhar 6 dias e vai ter que focar na demanda da sua faculdade, da sua escola, do seu curso técnico, da sua profissão. Pode ser aqui de colhedor, do café. Você vai ter que prestar atenção nisso tudo. Mas um dia você vai dizer: não, esse dia é do. Totalmente do Senhor. Eu não estou proibido de fazer alguma coisa emergencial, mas eu separei esse tempo para o meu rei. Tá bem? Você vai devolver um dia para o Senhor totalmente. E você pode devolver em meio aos plantonistas aí, motoristas, médicos, enfermeiros, todos podem devolver em meio à atividade. Porque você vai descansar, vai se regozijar nele. É o momento que você consagrou, desde a saída de casa. E foi lá e curou um enfermo? Jesus também fez isso. Foi lá e pegou uma espiga? Teve que comprar uma coisa para comer? Jesus também fez isso. O modelo é Jesus. E eu realmente já declarei e vou declarar de novo, como última vez. Eu declaro que desse grupo devemos ter chegado a 1.000 agora, somado. Eu estou esperando só o número, eu já tenho a contagem diária do WhatsApp. Aliás, muito obrigado por antes de ontem e por ontem. Mas, esperando o blog agora, nós devemos ter chegado ao passado de 4 mil. Eu declaro. Um povo amoroso e generoso na devolução, tanto de um dia, como na devolução de tudo que é material para a obra do Senhor e para os obreiros do Senhor. E estou declarando que sobre a migalha que vai cair da mesa, vai fazer com que nós saiamos de 14 mantenedores e cheguemos a 28 mantenedores. No ano que vem, e eu digo a vocês, e vou prestar contas ao meu presidente, sempre e a todos vocês também, uma questão de lisura, de ética, de verdade ou mentira, né? Então tem que ser verdadeiro. Quando chegar o necessário para a provisão, chegou, agora eu vou plantar a igreja e vou equipar a igreja. Plantar e equipar. Por isso precisamos dessas migalhas. Eu estou precisando é que você, na verdade, se converta de todo o seu coração. E hoje que foi tratado da devolução de um dia da semana e da devolução da sua não. Dos bens materiais que Deus colocou na sua mão, você declare: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, to damos, te damos. Repito, tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, te damos, te devolvemos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, to damos. Estamos devolvendo para ele. Que Deus te abençoe. Que alegria partilhar com vocês a palavra e ver a santidade se espalhando. Eu estou vendo agora. O Espírito Santo está me mostrando uma visão, um rio correndo, um rio de santidade correndo. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo, o poder, a doação amorosa e generosa de tudo que pertence ao Senhor. Seja conosco. E assim permaneça, nos fazendo um povo agradável e amigo dele, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.